E aí, doidão? Virada do ano. Dia primeiro do ano, hein? Tudo de novo. Então, me diz aí, o que você fez por mais um ano? Correu atrás, adiantou um trampo? 365 dias se foram. Levanta, vagabundo. Mostra nós aí um adianto que você fez. É. Pela sua filha. Pela sua vida, pela sua mãe, compadre. Por mais um ano. Me fala aí. Só um motivo, doido. Pros loucos não ir pra um arregaço te meter um cano. Aqui, Deucaé, formador de opinião. Por mais um ano, ladrão.